plantas com respeito faz o bem pra ti, para aquele que está a seu redor. Tratar as plantas com respeito faz o bem pra ti, para aquele que está a seu redor. Você tem que buscar educação, porque o que há? Abrir a porta é sua mão, saiba que o ser tem que buscar educação, porque é o que há. Já disse a saudosa Teresa de Calcutá, melhor ocupação, claro, é trabalhar. Não, que Trump diz que conversa com Jah, mas não compreende. Deu o crioulo e a missão. Leve a mente para lugares que ela não foi, para buscar conhecimento e trazer pra quem não pôde alcançar. Várias fitas matar. Tem a liberação, grande a só mata. Com a sua proibição, ela vulnerabiliza. Ter a vibrações tanto má quanto boa. Veja reuniões que cê está frequentando. Saiba, cê está somando cita, arrastando, leviano, faz a repressão. Chegará até que queria só medicação. Sensão da cura já, silencioso é povinho mal. Sabe por isso a difamou a cannabis sativa cura. O homem é quem venena essa agricultura. Falta responsa pra quem tuxa na funça. Contribui pro leigo achar que é bagunça. Controle a emoção, a marcha não é encontro para o fulião. Assunto é sério, seja relevante, trabalhe, estude-se, seja operante, avante. Respeito por sempre com la planta man, nos hecho jamás se acaba. Respeto por sempre com la planta man, nos hecho jamás se acaba. Respeto por sempre com la planta man, los hechos jamás se acaba. Respecto por siempre con la planta man. Trata a planta con respecto, faz o bem pra ti, pra quem tá seu redor. Trata a planta con respecto, faz o bem pra ti, pra quem tá seu redor. El viento lleva el olor de la ganja para la calle, la tromba del vecino Borami. Tranquilidad, sociedad enferma todavía, sin razón. Los políticos corruptos de a mi canción. Saba que son elocuente, nuestra música para destrancar esas mentes. Que abençoe esa narrativa contra quien conspira contra nuestra vida. Ley también ferir pessoas de bien, criar submundo con energía que desfavorece quien busca. Emana otra vibración, se inspira no céu, na terra. Em tudo que há de bom, há. Se como as plantas, nós nascemos puro, toda a vida suja. Após nasce duro, uso e o consumo não é do sumo original. Pra maioria, outro rumo remoto, essência C. Perdido insumo nessa uma, quem degusta leva fumo. Véio, viu, tio, bril. Não existiu na face de quem proibiu, fundiu, lixo e difundiu. Corrupção é câncer, que matar meus manos, cannabis curar o câncer. E repara os danos que o homem faz. Pelo de terrível, demoniza a planta que faz combustível mais inofensivo que petróleo, se bem mais, mais sabe. A mão acensiça, Lomão sem mais. Hoje o poder de sentir tá reduzido no princípio. Incenso tinha mais sentido, estado de espírito vinha em um respiro. Refiro ao mau uso, embora peque várias, pero sempre a buscar limpar o que sujei pra bem ficar e os frutos da terra respeitar.